Olá, leitores, seguidores e caralho A4 do WWE Rules. Estamos começando com mais um podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o que está mais comigo, sou o Darkon. Mandei, Darkon. É, tá baixando. Voltando, né? Depois de 30 anos na geladeira, né? O podcast é o WWE Rules. Vamos falar de umas treta maluca aí. Vamos falar É, então. cuidado com a gripe suína. Cuidar com a gripe Agora suína. vamos às notícias. Então, aí já começou com o Night of Champion. Aí o É Night meio of. notícia, né? Mas vai. Então tá, vai. As notícias então. Próximo guest host do Raw confirmado, que é o Sargento Slaw Galder. Sei lá o nome dele, vai, beleza. De 60 anos, que foi introduzido no Hall da Fama em 2004. Aí tem isso daí. Não acho que não tem muito para comentar sobre isso. Ou tem? Fala aí. Ah, mais ou menos, né, cara? Eu vi um negócio lá que ele ia vir pra Raul pra fazer uma imagem dele, assim, tipo, promover alguma coisa lá. Ah, tá. Só acho que vai ser igual aquele carinha lá, o Jimmy Piven, né? Foi É. pra Raul só pra promover o filme. Ah, e também que ele tem um passado, assim, né? Vai ver, fazer alguma coisa louca lá. Ou não, Aí né? tem, mas continuando nesse Ghost Rush, tem o Mike Adam, que pode desempenhar essa função também, que Só que aí fixo daí, né? é, só que fixo, ou não, né? É, ou não. Aí Mas agora, Adam também, por favor, né? não, é, por favor, né? O cara não sabia nem falar da WWE direito. Ronaldo! Aí tem a WWE cartazes sobre a sede de Melina, que aí cortou, né, os cartazes, vamos dizer assim, que aí tava nos cartazes escrito não nos abandone Lilian, não nos É, deixe. uma frescura, né? É. Apesar que a Ou WWE vai não, né? perder Porque muito. ele já tem uma história e tal, né? É E uma grande grande microfonista. grande perda pra WWE, né? É. Quero ver quem que vai desempenhar essa função, hein? Porque se for da FCW, que eu já vi uma vez ela falando, cara, não é a mesma coisa. É horrível, tava vendo hoje lá no blog agora que tem o FCW lá, tava escutando a voz, meu Deus, cara. Ai, cara, então, continuando aqui sobre a WWE, deixa eu ver o que tem. Tem DX retornando, que aí a WWE colocou algumas camisetas no É. WWE Shop. E Eles daí. estão, ó. Mesmo de marketing é perfeita, né? Dupla voltando, dupla famosa, galerinha querendo coisa nova. É É a melhor isso. coisa. Daí vai dar. Vai dar uma storyline, cara, que pelo amor de Deus. É, que DX sempre foi foda, É. né, cara? O ruim é que nunca pegou um title, né? É, mas agora tem chance, né? Com esse negócio Agora tem de chance. super tags, né? Ah, agora, eu tava vendo um negócio que talvez eles vão lutar contra a Legacy no. Bom, mas é só um boato, né? Mas é bacana pra começar, né? É, mas Falando eu nisso, eu já gostei queria bastante um. daquela luta na segunda da Legacy contra o Boyd. Eu queria já uma Fatal 4-Way, cara, valendo o Taito. Ah, não, tô louco. Ué, cara, já ia ter um negócio mais interessante: Quarry Time, Big Show e Kurgero, Legacy e DX. Ah, essa é legal, né? Mas ia demorar ser uma luta de 5 horas, né? Só por Pra causa das exibir a Ben entradas. DX e Jericho. É. Aí tem The Miz retirada da WWE, que aí na última Ah. segunda-feira na Raw, The Miz participou de uma Lumberjack Match contra o John Cena, e que o especial guest Jimmy Piffen havia marcado se Miz perdesse, ele seria retirado da Raw. Miz perdeu a luta e ontem na terça-feira o perfil de The Miz no rosto da Raw foi retirado e não foi para ECW nem para SmackDown. Isso daí eu acho que é storyline. Mas nem É, querendo, eu da tenho certeza. WWE ia demitir sem mandar nenhum comunicado. É, tá louco. Sempre tem aquele negócio no futuro, blá blá blá. E também por que um dia demitiu o Demis agora, né? Ele tá tendo um push. É, um push maior que o Morrison, cara. É. O Morrison tá lá mofando e ele tá ganhando push pra lutar contra o World Tire e tal. Porque, ó. Eu acho uma coisa, se eu for o The Miz pra voltar pra uma das duas, que volte pra SmackDown. Que vá pra SmackDown, né? Ainda mais aquele negócio que a gente tava comentando lá da MMM. Aham. Isso daí. Morrison, Melina e... Seria bacana, né, cara? Oh, seria. E a gimmick ele já tem, né, cara? É. Só que a menos que ele voltasse face, né? Porque, ó, o Morrison e a Melina estão face e ele voltar heel, assim. É. Daí esse mês, né? Os dois virar heel, né, cara? Mas acho que a probabilidade maior é os dois, o Miz virar face, porque, pra falar a verdade, tem muito heel. É. Tem muito. Até na SmackDown não tem tanto. É, mas as, pra top title assim tem mais heel. Uhum. Aí aqui, Brook Hogan diz que Vince McMahon a quer na WWE. Aí é aquele esquema, né, cara? Rostinho bonito, tem fama e... Tem sobrenome. É, e tem sobrenome, tem chance. Aham. Uhum. E a... no ringue, cara. Acho que pra lutar só, né? Ela nunca pisou. Aham, uhum. Pra lutar. Pra fazer promo tudo, ela já fez. É, eu lembro. Mas pra lutar nunca. Aí. Então, o que mais que a gente tem? Tem Jeff Hardy, que tá de saída. Pela milésima vez. Pela milésima vez, mas eu acho que isso daí é só uma jogada de marketing da WWE. Que daí os caras comprar mais camisa pra ficar lembrando do Jeff Hardy. Sabe que nem vão. Estão fazendo com o Michael Jackson até hoje. É. O Jeff Hardy agora é o. Super Homem que dá, né, cara? O cara não perde uma, só faz dois, três ataques e ganha. Tá uma decepção, Jeff Hardy, ultimamente. É, cara, mas eu acho que essa TLC, pelo jeito que estão marcando aí, que é o spoiler que você queria que eu não falasse, mas já falei. Filho da puta. Que aí vai ter o do SmackDown? Vai ser marcado? Ah, cala a boca. Tá, mesmo assim, vamos voltar ao nosso princípio aqui, né? Então tá. Pois se arrebenta. É... Beleza. Bem londrido pra me arrebentar. Beleza. Aí tem... É, não é difícil pegar o ônibus pra Londrina, de Londrina, de São José pra Londrina, pra ficar sossegado. Ah, beleza. Aí tem agora a notícia da TNA. Nome de Elijah Burke, que é devido aos direitos autorais e não pode usar The Pope. Mas aí pelo jeito já estão fazendo já alguma coisa influenciando isso. É, esse Elijah Burke eu nunca gostei não, cara. Não, eu gostava quando eles fizeram o field do... Só no Bridge que eu gostei. Que era lá, a stable dele lá. Aham. Contra os Originals. É, isso daí foi legal. Então, eu... É, acho que foi a única coisa que prestou que ele fez. Eu pulei uma notícia que da WWE, acho que é a mais importante de todas, eu pulei. Qual? Foi Matt Hardy, aparecendo com o Old Tyro. Ah, é, né? E seu irmão Jeff. Eu pulei. Ah, uma grande pista, né, cara? Cara, eu acho que, aí como a gente tava comentando, ele deve pegar esse título no Hell in a Cell. Ou é, no Survivor. Ou nos pay-per-views da frente. Aham. Uhum. Tem... Ah, ele merece, né, cara? É, já merece faz tempo, né, cara? É, desde... desde 2000 e poucos. Desde muito tempo, né? Aí tem, também tem o spoiler do... É, poster, wallpaper lá do Breakpoint. Que apareceram 4 agora, mais de 4, não sei, só vi 4 até agora. Então, dos 4 aqui que foi postado no blog, qual que você acha que vai ser? Aí, ó, aí. Vamos fazer uma análise. Primeiro, que eu vi pelo menos, né, foi o do Triple A. Do Triple A, tá. Tá lá, quebradinho, parecendo vidro, com a carinha de emo. Verdade. Que não dá pra chegar direito, mas tá aparecendo. Eu acho isso bem bastante provável, né, tem um jeito... Do negócio é meio a ver com o nome do pay-per-view, tá? Breaking, o cara quebradão. E ali também não tá tanto school que nem aquele do Undertaker, que ele, tipo, tá no meio do fogo. Uh-huh. Ali. Aquele lá tá muito anos 2000, cara. Tá. Tá muito mal feito. É, o que eu fazer melhor. É, eu fazer bem melhor, né? Mas, o outro, que também, eu acho provável e não, que tá fake que nem aquele do SummerSlam, é o do que o Shawn Michaels tá com uma pá na mão. Aham. Shawn Michaels tá encarando o Undertaker ali, sentado num sofá arrebentado. É. Big Show tá... Big Show e Cia. É, Big Show ali Cine, no meio do uma ossarada, né? Aham. Então é um negócio estranho, cara. Tá provável e ao mesmo tempo não, né? Aham. E as letras, aquelas letras do SummerSlam também tá. É. Não sei se você reparou isso, mas... Kaiser. E outro é o The Undertaker no meio. Shawn Michaels e Randy Orton à volta, né? Aham. Tipo, eu acho meio nada a ver, cara. É, eu o acho estilo que o do poster, assim. O Undertaker, cara, já não volta no SummerSlam. É. Breaking Point já tá perto, né? Mesmo assim, não acho que ele volta no Breaking Point, não. Pra mim, volta só no Hell in a Cell fazer uma luta com o Shawn Michaels. Acho que com o Shawn Michaels não, cara. Acho que tinha que ser alguma coisa. Ah, cara, meu. Mas, tá, sei lá. Ia ser interessante, cara. Uma Hell in a Cell. Ah, isso é uma beleza. Isso é uma maravilha. Mas acho que isso não ia acontecer. É. Aí agora, voltando pra TNA, tem o Paul Heyman, que tá vendo negócios, contratos, tudo. Com a TNA, mas pelo jeito que tá indo, a Dick Skeletor tá demitindo todo mundo pra pegar ele. É, né? Paul Heyman é bacana porque ele tem influência aí, né? Aham. Uhum. O Bobby Lashley. Ele é, isso é uma coisa legal, né, cara? Mas dizem que ele quer entrar pra TNA não pra aparecer no show, né? Ele quer fazer uma coisa assim. Ele quer escrever, só. Ele quer mandar, assim, né? Uhum. Na equipe criativa, isso. Aí tem... Bom, isso seria uma boa, né? É, tem a NJPW, que não reconheceu a mudança de título da TNA. Foi no Impact passado Trinity, ou antigos Dudley Boys. Perdeu o seu IWGP Tag Team Title pra British Invasion. Mas a NJPW, a Companhia dos Direitos Autorais do Título, emitiu um comunicado... para a imprensa, validando a mudança do Tyro. É, né? É, isso daí no pay-per-view vai voltar ao normal. Eles vão ficar mais felizinhos, né? Aham, uhum. Aí deixa eu ver. Você tem que ficar com o direito de título, que é de outra companhia, é estranho, né, cara? É, cara. Se a TNA já tentava comprar de vez já. É, mas eu acho que a TNA não tem capital, né? É, não tem muito nome também pra isso, né? Aham, uhum. Tipo, não vai fazer que nem a WWE comprar um monte de companhia pra fazer território de desenvolvimento. É, isso aí. Bom, mas podemos, né? É. Que mais a gente tem? Tem circo independente agora, que é o Mr. Kennedy assinou com a NWA. É, né? Essa federação aí, se não me engano, foi a mesma que promoveu a volta do Ultimate Warrior, né? A volta, vírgula, né? Porque o cara voltou num dia, passou uma semana... Já disse que não tava mais afim disso. Aham. E também. Mas agora tem... voltou a Mr. Kennedy. Tem que continuar. Ao menos ele vai voltar, né? É. Continuando Mr. Kennedy, tem o Hardcore Holly, que insultou ele. Que aí eu vou ler. É, isso é uma história antiga. É. Desde uma Field Holly... que deu certo. É, quando o Hardcore Holly foi demitido, ele acusou que o Mr. Kennedy que foi o causador principal da. Da demissão dele, né? Aham. Uhum. Eu não sei se isso é boato, não sei se isso aí é viagem do Hardcore Holly, né? Mas assim, o cara exagerou, né? Falou que se o Mr. Kennedy de novo, ele ia terminar na cadeia. O Hardcore Holly, claro. É, o Mr. Kennedy também xingou o Hardcore Holly de filho da puta e falando que ele é um homem morto. É. Então isso daí, tipo... É, pode ser processado por danos morais, né? Mas beleza. É. Não vamos entrar nisso. É, vamos ficar na nossa, vai. Vai que respinga da gente. É, isso aí. Aí agora tá Night of Champions, cara. Vamos ao pay-per-view. É. Night of Champions que teve... Qual foi a primeira luta aqui? Eu tô com o card, mas eu não sei... Aqui a organização é uma beleza, hein? Não se espantem. Então tá, eu vou falar qualquer luta aqui. É... Intercontinental. Rei Mysterio contra Dolph Ziggler. O que você achou da luta? Que o Rei Mysterio conseguiu defender. Foi uma das melhores da noite. É, mas... Eu achei que ia ser mais fraquinha, por causa que eu não sou muito fã desse Dolph Ziggler. Eu também não sou. Mas foi bem melhor... Que eu acho, mesmo que o Rei Mysterio ultimamente não tenha feito muita coisa legal, né? O Rei Mysterio. Traz mais um Hurricane pra cá, senta, blá blá blá. Aham. Uhum. Aí tem a Stag, que foi uma Triple Threat. Não, Triple Threat não, foi. Foi uma tag normal, né? É, tag normal. Foi uma surpresa, aliás, né? Foi a Big Show, né? É, Big Show. Triple Threat Tag Team Partner, né? Quebrou minhas pernas no desafio de apostas, cara. Quase perdi meu título no desafio de apostas por causa disso. É, eu também. Quem, mas... Eu tava apostando tava quem? Show, né? Eu tava apostando. É, você se fudeu, você foi o. Penúltimo. É, você foi o penúltimo, muito ponto na outra vez. Aham. Uhum. Vai, daí, você. Agora vamos voltar, né? A gente tá meio perdido aí. Bom, vamos falar dessa luta, né? Foi uma boa luta de tag. Eu até achei que ia ser mais paiosa. Eu porque acho... Big Show. Ah, Big Show é um massacre total, né, cara? Aham. Uhum. Eu achei, cara, que, tipo, essa tag do Big Show com o Chris Jericho, o Chris Jericho vai deixar o Big Show se ferrando um bom tempo e vai passar a rasteira dele. É. Eu tô achando que quando o Ed voltar, ele vai voltar, tipo, numa tag. É contra o Big Show e o Jericho, mas tudo pode acontecer. Uhum. Agora vamos para a luta que eu achei que foi a melhor de todas entre essas. Que era a que o Big Show participaria, né? Na do United States Champion. Que foi Kofi Kingston. Que foi o... Enfim, foi o primo que entrou na luta, né? Aham, foi o primo. Não foi uma super surpresa, né? Mas fazer o quê? Não, eu queria o Evan Bourne, mas beleza. Foi uma luta tesão pra caralho, né, cara? Foi... Deu um pau no resto aí. É, isso daí foi uma six-pack challenge que eu, como eu não via há bastante tempo, cara. É sempre quando rola essas lutas entre seis lutadores, sempre faz um show do caralho. Não, mas tipo, tinha umas luzes, tem umas luzes de seis assim, que fica dois brigando e quatro fora do ringue. É, esse que é o chato. Então, mas essa... Mas tem uns momentos ali que foi todo mundo no mesmo ataque, foi muito louco, cara. Aham, uhum, pareceu meio que a prévia do Royal Rumble. Aí teve Christian contra Tommy Dreamer, que deu Christian, conseguiu ganhar o tag. Ah, eu não achei muito impressionante essa luta não, cara. Foi parecendo uma... Foi quase uma luta da ECW, cara. Bastante técnica e tal, mas não fez muita coisa diferente, não. Aham. Uhum. Eu achava, como eu vi fodida da draft de aposta, que o Tommy Dreamer ia ganhar, né, cara? Mas... É, eu também. Porque, meu, o cara rete o título numa Scramble, certo? E perde pro Christian. Incrível. É mesmo o champion, cara. Essa coisa é muito podre. Então tá. Tá, agora vamos às divas. É, foi Mickie James e Santa Marie. É isso aí. Ah, foi uma luta mediana, assim, cara. Eu achava que ia ser um pouco melhor, porque eu gosto bastante da Mickie James, literalmente. E a Maryse também tem bastante técnica, né, cara? Uma lutadora de nome e tal. É, a Maryse tem bastante técnica. A Mickie James eu já vi algumas coisas sobre ela, mas... Tipo, eu já vi luta dela, tudo... Mas eu ainda prefiro, em termos de técnica, Maryse. É, eu prefiro a Mickie James mais. Vamos à próxima. Women's Champion. Ah, essa luta foi boa, cara. Eu gostei. Essa foi uma das melhores, cara. Oh, contando com a dos homens. Aham. Uhum. Meu, porque, ó, Michelle McCool contra a Melinda. Foi quando a Melinda, aquela abertura dela que é Mato Velho, né? É, Mato Velho, jovem também. Ah, o Michelle McCool deu um empurrão dela, sei lá, deu um bico dela. Um dropkick from hell. Aham. Uhum. E aquela. Ah, foi bom e não, né? Ô louco, meu. Eu gostei dessa luta pra caralho. Mas. Agora tem. Então foi um lutão, né? Foi um bem lutão, melhor que a da Mick James e da Maryse, na minha opinião. Aham, uhum. Também acho. Ah, e sei lá. É, a luta de diva não tem muito o que comentar, cara. O Michelle McCool ganhando foi aquele negócio surpresa, assim, né? Aham. Uhum. Também nenhuma ganhou num pay-per-view. Outra tira no pay-per-view. É podre, né, cara? É podre. Aí também tem Randy Orton contra Triple H e John Cena. Uma triple threat match. É, esse aí era o clássico, né? A coisa que a gente nunca viu antes, né? Uh-huh. É quase assim como um... Nossa, foi a surpresa do ano essa luta, cara. Foi. Sabe como eu esperava essa luta. Nossa, cara, eu acho que eu apostei do cara errado, cara. É incrível. Eu jurava que o John Cena ia ganhar. É, né, pra ele... Eu também jurava, né, mas... Eu tava confiando mais no Randy Orton. Ah, respeito, a luta não foi muito diferente das outras, né? Por isso que ainda você é o champion, cara. Porque se você errasse essa luta, você não ia ser. É, bom, agora voltando à luta... Tem o Jeff Hardy contra o CM Punk. Essa luta também foi boa pra caramba. É, foi melhorzinha do que as últimas do Jeff Hardy, né, cara? Porque Jeff Hardy em luta da SmackDown tá parecendo o John Cena na Raw, né? E aí, tá aquela coisa. Aí agora vamos falar de spoiler ou não? Não, é um caralho. Então tá, então já estamos encerrando o podcast mini curto, extremamente curto, porque não tivemos a participação do Nightmare nem do Renan, que tava programado. Nem do Caio. Nem do Caio. Nem de ninguém. Aham, uhum, porque o povo não quis participar. É, na verdade o Caio me contou que ele... Dá uma voltinha no Death Valley. Undertaker voltado, voltou pra lá. Não sei pra quê, né? Mas. Vai. Nightmare foi sonhar com alguém, né? Aham, uh-huh. Foi sonhar com a Melina. Sonhar, né? Sonhar, tá? Porque não é mais nada do que isso. E o Renan. O Renan ficou batendo um bolo. O castelo é um bolo, né? Ele falou que ia bater alguma coisa, né? Eu prefiro não saber também. Eu também não. Aí só sobrou nós dois, porque esse bando de seguidores que não participam, eu nunca vi. Sacanagem, mas beleza. Estou deprimido. Eu não, eu tô de boa já. Aí, você é um regenerense do caralho. Aham. Uh-huh. Aí agora sobrou nós dois, considerações finais. Fala aí, Dark, que você quiser falar. É, eu vou fazer umas promos aqui, né? Uhum. Quero que vocês comecem a comentar nas nossas postagens, porque não, a gente não fica postando à toa. Às vezes a gente posta à toa, né? Mas a maioria das vezes não. Bom, postando, a gente, deem sua opinião sobre o nosso podcast. Outros quadros também, né? Participem. É, pra gente ficar fazendo essa merda aí, ninguém fala nada. Uhum. E agora acabei minha bagaça. Então, aí só complementando Dark. É que o quadro onde tem mais, vamos dizer, comentários é o Advance ou Superstar. Palhaçada, cara. Quadro de viadinho. Verdade. Ficar adivinhando quem tá atrás do Pint, mano. nunca vou falar nada nessa merda aí. Então tá. Então. Contra os meus princípios. Então eu vou encerrando o podcast. Obrigado, Dark, pela participação. Pode deixar eu na mão de novo, né? Que quando eu ia gravar... Tá, então beleza, tô encerrando e vocês ficam com o tema de alguma coisa. Tá? Falou. Sou lutador, sou amor, sou coração. brasileiro, com nós aqui não ter desistido, né? Só alegria. Muita fé, muita paz no coração, gente. Todo brasileiro é um lutador. Sou lutador, brasileiro campeão. Sou lutador, brasileiro campeão.